Nós estamos a lutar para defender um território que nós, onde eu cresci e que me diz tudo, mas também um território que é de todos e que deve continuar a ser para todos, não para um interesse privado, nem uma mentira. Stop. deste governo, que quer minerar 30 minerais. No entanto, o lítio é usado como bandeira para, nesta falsa narrativa da transição verde, em que basicamente o mundo rural tem que ser destruído bem da eletrificação das cidades e de um certo modo de vida que é insustentável. Então pronto, é isso. No Barroso não se vai minerar apenas lítio, mas claro, fala-se bastante lítio, em especial devido a um dos projetos, em específico é a mina do Barroso, que está a ser propagandeada como a maior mina de lítio a céu aberto da Europa. E depois tens minas à volta desta que na verdade vão estar a alimentar esta. Nós não temos a certeza que as dimensões vão ser as que nos dizem neste preciso momento. Estamos aqui para dizer não às minas. A nossa preocupação é a desinformação que é espalhada pelo governo, que é espalhada pelas mineradoras e pelo lobby mineiro, e a falta de transparência do governo nos processos de mineração, a falta de transparência da APA nos processos ligados aos estudos de impacto ambiental. E a nossa preocupação realmente é que as pessoas não estão suficientemente informadas relativamente à ameaça que paira sobre o Barroso. Estamos contra a mineração aqui na nossa região, que vai destruir uma das regiões de Portugal com maior biodiversidade, que foi classificada recentemente como Património Agrícola Mundial, que é o único sítio em Portugal que tem essa classificação, e essa classificação de facto está em perigo devido ao desenvolvimento desenfreado de projetos mineiros aqui na região. Amenaza ecológica, yo pienso que la principal es la afección al espacio donde se va a aplicar, ¿no? Que va a destruir gran parte del ecosistema, y luego aparte pues las principales nocividades que puede arrastrar es el hecho de que utilizará y agotará buena parte de los recursos hídricos de la zona. Entonces eso significará, a la vez de que contamina con productos químicos la tierra y en las aguas del entorno, que restará ese, o sea, que aparte de esto restará la utilización de agua para otras actividades que puedan ser agrícolas o ganaderas en la región, que también es un poco de lo que se nutre la población local, ¿no? O sea, al final las industrias, o sea, el principal problema de la minería con el agua es que se aplica el agua para limpiar la tierra que se tiene que lavar para extraer los minerales, se mezcla con productos químicos para producir la separación de los materiales, y eso genera pues eso, la contaminación de toda esa agua que se utiliza. Aparte genera problemas de mantenimiento de esos residuos en las balsas de lodo de las minas. Y bueno, y como hay bastantes otros casos en los que la rotura de las balsas de lodos de la industria minera pues ha contaminado después una zona aún mayor con todos esos lodos tóxicos. Eu vendi, agora tu, se não vendes o teu, vais ficar sem nada, porque eles dizem que vão expropriar e que têm o apoio do governo e que sim, que isto vai avançar. O que tem, diante disso, e também a venda de alguns terrenos por parte de alguns compartes, a ação que tivemos que pôr em tribunal foi porque as pessoas, com a ajuda da empresa, conseguiram retificar e registar áreas que não lhes pertenciam, ou seja, anexaram áreas baldias aos seus terrenos, e tivemos que ter esta posição, que é bastante desagradável, porque somos todos da mesma terra, somos quase todos família, e com esta postura da empresa consegue dividir-nos e termos de tomar esta posição. Num caso em específico, e após a passagem da caravana zapatista pelo Barroso, numa aldeia que eu não vou dizer qual é, um idoso foi espancado, alegadamente por pessoas próximas do Presidente da Câmara. Um senhor que foi bastante vocal e que foi bastante evidente na sua posição e na sua crítica, e era um idoso. Mas eu acho que temos que perceber isto como uma invasão. Nunca tivemos um ataque capitalista a este país como está a acontecer agora. E é isso, e temos que nos lembrar que os impactos indiretos, por exemplo, de uma mina, a nível de micropós, águas, etc., é mais ou menos 300 km à volta de uma cratera. Isto falamos de mineração a céu aberto. Se nós fizermos efetivamente esse cálculo, olharmos para o mapa do país e fizermos circunferências de 300 km à volta de cada cratera, nós vamos perceber que o país pouco vai sobrar. Nós não sabemos o que é ser um país mega minerador, ao contrário de outros, no caso da Sérvia, por exemplo. Nós não temos ideia o que é um país mega minerador. Thank you. Vamos a Santa Bárbara. Santa Bárbara, baby. Bora.